Olá, jagunçada orelhuda. Tá no ar o Pilha de Gibis, o podcast onde os sonhos se tornam realidade. Eu sou o Yuri e aqui comigo está o rato mais esperto do mundo, Vitor Azambuja. Olá, pessoal! Que porra aí? Tá só dormindo. Não, você devia fazer o podcast inteiro com essa voz agora, né? Pois é, e junto dele, o pato mais rico do mundo, o sovino das estantes, Marquito. Eu não sei imitar o Pato Donald, bicho. Mas é o que o Pato quer dizer, caralho. Na verdade, eu não sei imitar nada. Caralho, o cara não sabe nada de Disney, não tem infância não, velho. Pensei no tio Patinhas e falei Pato Donald, falha nossa. Vitor, me conta as novidades que você tá lendo. Vou trapacear aqui nesse tema do Pilha de Gibis, que eu vou falar de uma novidade, de uma coisa que já saiu. Que eu li quando saiu, não li agora, tá? Vou ser sincero, mas quando saiu eu li. E de uma outra novidade que eu não li ainda, que é essa novidade mesmo. Eu já falei antes aqui, nos primeiros episódios, até uma hora eu tenho que retomar isso, é um compromisso meu, de um trabalho muito legal que a Abril Jovem, a editora Abril, tem feito com os quadrinhos da Disney, né? Que tem muito público aqui no Brasil, ao redor do mundo, na verdade, né? Mas muito público aqui no Brasil, os quadrinhos Disney. Eu tenho um carinho muito grande, já comentei várias vezes isso, por esses quadrinhos, que foram os primeiros gibis que eu comecei a ler, né? E a Abril tem feito um trabalho muito bacana, seja com essas coleções capaduras, que agora... Recentemente eles republicaram todo o Pateta Faz História em 5 volumes capa dura, que é uma coisa que nem antes eles tinham conseguido fazer, que eles publicaram em formatinho só. Seja com essa coleção das obras do Karl Barks, que está saindo completa, vamos ver se dessa vez vai até o fim. Seja com essa coleção do Dom Rosa, que era uma coisa que eu nunca pensei que ia acontecer no Brasil, sair a coleção Dom Rosa completa, que é num formato maior, tá muito bonito. E as tiras originais do Mickey, os primeiros quadrinhos da Disney, né, que são as tiras do Mickey, lá de 1931. Olha quanto tempo a gente tá falando, a Abril tá lançando isso em formato de prancha, de tira mesmo, né? E pra acabar de vez com os bolsos, né, dos fãs dos quadrinhos Disney, ainda bem que tem a Amazon, que volta e meia isso aí tudo entra pela metade do preço, né? A Abril tá lançando duas coleções aí mais acessíveis, em capa cartonada, menos páginas e aí com uma proposta um pouquinho diferente de resgate, né, por tema. Sem falar, claro, nos formatinhos que a Abril já lança, né, relançou o Almanac Disney, relançou os Disney Especial, né? Mas a Abril tá lançando em formato americano o Lendas Disney, que são histórias clássicas da Disney, e o Disney Saga, que aí já são histórias mais novas, fechadas. Eu tô aqui na minha mão com os primeiros volumes, né? O Lenda Disney 1 é do Super Pato original, que o Super Pato já teve 2 reboots, né? Já tem 2 outras versões. Pra quem não sabe, o Super Pato é a versão super-herói do Pato Donald, né? Mas não é só uma paródia, ela tem vida própria, tem histórias próprias, tem toda uma mitologia própria dele. É um personagem que eu sempre achei legal, e aí a Abril fez esse favor. Ele já tinha lançado no passado especiais do Super Pato, já tinha lançado uma revista do Super Pato aí, do reboot, né, em formato americano, já lançou o novo reboot também em formato americano, isso no passado, eu tô falando nos 2000, gente. Nada que vingou, né, acabou indo, acho que cada uma teve 3, 4, 5 números. E voltaram a lançar essas histórias dentro da Disney Big, né, do Super Pato. Bem legal esse trabalho que o Paulo Mafia e o pessoal do Planeta Gibi fazem na seleção de histórias. E essa do Super Pato tem as 3 primeiras histórias dele original, né? Há quase 50 anos. A origem, a motivação e os equipamentos. São histórias italianas, ele é um personagem de origem italiana. Eu li isso nos Almanac Disney há muito tempo. Não é a primeira aparição dele, mas não é a primeira vez que saiu aqui no Brasil, mas foi a primeira vez que eu li nesses Almanac Disney, que foi o meu primeiro gibi. Essa edição da Abril tá muito caprichada, tem notas, tem explicação de quem é o Super Pato, de quando ele saiu, e tá em formato americano. A conversão do formato americano não ficou tão boa, dá pra ver na impressão que tem algumas falhas. Por quê? Porque ele saiu originalmente em formatinho até na Itália, né? É um formato um pouco maior que aqui, mas é um formatinho, então eles se ampliaram, não ficou tão legal, mas ainda assim tá muito boa a qualidade da história, e eu acho que essa aqui é R$19,90, se eu não tô enganado, então se você conseguir uma promoção, é uma bela pedida. E a outra, que é a Disney Saga número 1, essa eu não li ainda, é a nova História e Glória da Dinastia Pato. História e Glória da Dinastia Pato é uma história muito famosa, já saiu nas capas duras, já tinha saído em formato americano, aqui em capa mole, tinha saído inúmeras vezes já em formatinho. Também é uma das minhas histórias preferidas da Disney, tenho um carinho muito grande por ela, que é uma saga feita na Itália também, contando os antepassados, né, do Tio Patinhas e tal. E agora, essa nova história e glória de Dinastia Pata é mostrando como seria um futuro deles, né? Dos aí os descendentes do Tio Patinhas, do Donald e tal. Não li, mas tá com um desenho bem diferente do que a gente tá acostumado, um desenho mais moderno. Até não, a princípio não achei bonito, mas a ação, as cenas de ação estão bacaninhas. Quero ler. Então é isso. Falei bastante, vocês estão mudos aí. Tenho certeza que vocês já leram, isso podem contribuir. Não, o que eu ia falar é que... Assim, eu não li, não é minha praia, isso daí eu não gosto. Mas a parte boa é que esse tipo de coisa parece que agora não tem mais volta, né? É um caminho, tipo, já tem coisa assim, nesse sentido que você falou aí de coleção, de encapadura, formato americano, que seja da Disney, Marvel e DC, nem falo mais. Se bem que a DC tá um pouco atrás da Marvel na Panini, mas tá acontecendo. A Image, né, tá... A Vertigo já tá bem encaminhada, a Image ainda tá sofrendo um bocado e tem muita coisa boa da Image, que é uma pena, né? De todas, nesse conceito de herói americano, de todas, a melhor é da Image, mas já tá capengando. Mas tá acontecendo de alguma forma. Então tem Salvat aí, meio mundo de coleção de Salvat, algumas coleções da Eagle Moss, o Kona, né? Mas acho que o Kona parou, se eu não me engano, ou vai voltar. O Text aí acontecendo. O Asterix não deu certo, mas porra, o Asterix já é assim desde sempre, né? O Asterix nem tem pra que existir uma coleção em banco do Asterix capa dura, porque o Asterix é a coisa mais fácil do mundo de comprar. É só você entrar em qualquer livraria que você vai encontrar uma porra de um álbum do Asterix. Então aí tudo bem, né? Mas isso tá acontecendo, né? Essa ideia do mercado... partir pra esse outro tipo de coisa, tudo bem que encarece, é uma coisa mais voltada pra um público específico, mas tá acontecendo, né? Você tem, de certa forma, as duas opções. O bom é que tá sendo publicado, né? O ruim é não ter porra nenhuma publicado, né? Mas pelo menos tá saindo. No caso da Abril, ela tá fazendo um trabalho maravilhoso, assim, com a Disney, né? Porque ela tá conseguindo agradar tanto o público, os fãs mais antigos, né, os fãs mais velhos com essas coleções, que são realmente coisas de colecionador, então não são baratos, é coisa mais para livraria, apesar de sair em banca também, alguma coisa sair em banca, mas é um produto de livraria. Então tem essa coleção do Pato Donald e do Calbar, a coleção do Dom Rosa, e agora tem muita coisa do Mickey também, que já saiu, e agora essas edições que o Vitor tá falando, e ela ainda consegue lançar as revistas mensais, né? Tanto é que ela lançou há pouco tempo uma revista nova dos DuckTales, já baseado no desenho novo, né? Na nova versão dos DuckTales. E ela tá sabendo trabalhar muito bem com isso. Então ela tanto pega aquele público mais antigo com essas coleções de luxo, como ela teoricamente pegaria as crianças de hoje em dia, o público novo, com o gibizinho formatinho em banca, né? Não, e isso que você falou, Marcos, eu esqueci de comentar, mas é verdade, eles continuam lançando as séries em formatinho normal pra criança. A mesma revista que eu comprava quando era criança ainda tá na banca, principalmente agora, né, que eles relançaram o Almanac Disney. E eles têm uma coisa de tradição, eles relançaram o Almanac Disney, embora esteja um pouquinho caro, tá R$10, tá bem caro, considerando os outros gibis, né? Mas porque eles sabem que é pra colecionador, porque eles relançaram da numeração anterior. A revista parou há 10 anos, e eles relançaram agora seguindo a numeração. E se você pegar, esses tempos saiu, acho que é a Mickey 800. Nossa, é as revistas mais longevas de quadrinhos, em termos de numeração. As revistas em quadrinhos mais longevas que a gente tem são essas revistas da Disney e da Abril. A Mônica já foi renumerada quando foi... da própria Abril pra Globo, depois foi renumerada quando foi da Globo pra Panini, e a própria Panini, por estratégia, renumerou agora recentemente, um ano, dois. Embora a revista da Mônica também tenha uma publicação regular, você não tem a numeração alta, passando do mil em alguns casos, como você tem dessas revistas da Abril. Se eu não me engano, a Pato Donald já passou do mil faz tempo, até porque é a primeira revista, uma curiosidade até... O Lendas Disney número 2 vai republicar o melhor da Disney no Brasil, e a capa é a Pato Donald número 1 aqui no Brasil, que é o Pato Donald de José Carioca, com uma bicicleta na mão, né, do concerto de bicicleta e tal, que é uma edição que já foi bem republicada, eu tenho ela até em facsímile, mas ela é a primeira revista em quadrinhos, uma das primeiras revistas em quadrinhos que você tem no Brasil, e é a mais longeva, né, a mais antiga em publicação, e até ela saiu em formato americano depois que ela virou formatinho, né, curiosidade seria essa também. A editora Abril começou com a Pato Donald. Se você parar pra pensar o que a Editora Abril já foi e o que ela é hoje, tá certo? Que até por conta do encolhimento desse mercado de revistas, tal, ela já não é mais tão poderosa quanto já foi, mas a Editora Abril começou com uma revista em quadrinhos. A editora que publica Veja, que publicou Playboy, que publicou várias revistas importantes, publicou Placar, Quatro Rodas, ela começou com um gibi do Pato Donald. Muito bem lembrado. E Abril, ela já foi, como você falou, a editora mais poderosa do Brasil. Praticamente era sinônimo de quadrinhos no Brasil, era Abril, né? Que era Marvel e DC. E eles publicavam como queriam, né? A cronologia própria. A gente ia da onda. E aí, depois que eles perderam pra Panini, primeira Marvel, depois a DC, um poucos meses depois, eles ficaram um bom tempo patinando aí, sem achar um nicho. E agora, uns coisa de 5 anos atrás, eles acharam esse nicho. Olha, a gente ainda tem a Disney ainda é um carro-chefe, vamos investir nisso. E, pelo visto, tá dando super certo, né? Eu sei que é uma demanda dos colecionadores, eu converso com muita gente mais antiga, por ter esses gostos antiquados que eu tenho, né? E eles falam, puxa, esse material não sai aqui, olha, tá saindo lá fora, os quadrinhos Disney são publicados no mundo inteiro, né? Talvez até sejam mais publicados do que super-heróis, a gente sempre fala muito de super-heróis, mas super-heróis é um fenômeno americano, né? Sai em outros países, mas é bem restrito ao mercado estadunidense, né? E Disney não, Disney é produzido em vários países do mundo, é lançado em vários países do mundo. O Don Rosa é americano, mas boa parte dessas histórias que ele publicou não são americanas. Ele foi contratado por outras editoras, se não me engano, holandesas e dinamarquesas para fazer essas histórias, né? Então, vamos dar um pouquinho de reconhecimento aí pros quadrinhos da Disney, que são parte importante da história dos quadrinhos do Brasil, como o Marcos estava lembrando, né? Não, vamos falar de gibi melhor, vamos falar de gibi de herói. Fila da puta. Tava só esperando, né? Everyone seems to shine. Vamos falar do que eu li. Gastei R$40 num gibi capa dura, 140 páginas com 6 edições do Visão, do Tom King, tá escrevendo aí o Batman agora, com o Gabriel Hernandez Walta, que eu não sei quem é, nunca tinha ouvido falar, mas desenho é competente o desenho dele, eu gosto do traço dele. Pois bem, o Tom King ficou um ano nesse gibi do Visão. Ele escreveu 12 edições. É só uma fase fechada nesse período mesmo. Depois ele assinou um contrato de exclusividade com a DC e foi fazer o renascimento do Batman. E aqui, nessas 6 primeiras partes, mostra, eu não sei o que aconteceu antes, se tem alguma coisa antes disso, mas já mostra o Visão com a sua esposa e seus dois filhos, são gêmeos, né? A Vivi, tá aí hoje nos Campeões, que acabou de sair uma revista nova da Panini, com os Campeões lá do Mark Waid, com o Humberto Ramos, e o Vin, que são os dois filhos do Visão, com a Virginia, que é a esposa dele, que ele criou aí quase da mesma forma como ele foi criado. E aí é um gibi bem de ficção científica nessa linha, né, de androides, no caso, sintozoides, né, que é o que eles são, que convivendo entre os humanos e a forma como os humanos lidam com isso, de tratá-los como máquina, né, de ser uma torradeira que anda, esse tipo de coisa, ou como uns pivete pichos na parede, né, bunda de tomada. Eu achei sensacional esse xingamento. E aí tem todo esse lance, né, deles se perceberem diferentes e como eles se relacionam com os humanos. A diferença aqui, ou não, é que o negócio é muito violento, mas muito violento mesmo, assim. Um dos personagens aí é uma coisa muito doentia, assim, com uma forma como vai se relacionar, como essa relação humano-android vai acontecer. E é, assim, uma coisa que você vai lendo de caralho, isso aqui vai dar uma merda muito grande. Mas, assim, esse sentimento você já percebe no começo do gibi, por causa de uma forma como o Tom King usa a narrativa, né? Ele usa os recordatórios naquele esquema de adiantar o que vai acontecer, né? Ele já, logo no primeiro, na primeira página, aparece um casal vizinho do Visão, que vai levar, no vizinho, né? Vai levar uns biscoitos pra ele. E logo, assim, nas duas primeiras páginas, nesses recordatórios, ele fala, esse casal aí vai morrer no final da história, sabe? Esse tipo, esse recurso narrativo de você já adiantar algumas coisas. É o que acontece, por exemplo, no Kill or Be Killed, né? Do Ed Brubaker, né? Ele fala, isso aqui vai acontecer lá na frente. Depois eu lhe conto. Eu, particularmente, não gosto desse recurso, assim, não tô dizendo que ficou ruim, que, enfim, ficou... O Tom King sabe narrar uma história, nem vou entrar nesse método. É só uma coisa que eu não gosto. É um tipo de de sistema que eu não gosto. Então, é só a parte ruim pra mim. Mas é um gibi, assim, fantástico. Se você gosta de ficção científica nessa pegada de robôs convivendo com humanos, e todo esse dilema de ser humano, ser coisa, de preconceito dos humanos com ele, por ele ser um ser evoluído, mas ele não quer tomar o seu lugar, ele só quer ser reconhecido como tal. Por esse dilema, é bem legal, eu gostei bastante. E como é muito violento, mas muito violento mesmo, vale a pena a leitura, cara. Eu gostei, eu recomendo. Vocês não leram, né? Não, porque o meu eu comprei no finalzinho de... No, até inclusive eu comprei num dia que a gente tava gravando um pilha. Eu acho que o pilha do... Não sei se o do Lendas ou do Homem de Aço. Enquanto a gente tava gravando, eu fui um verme e comprei na Amazon. Caralho, no meio da gravação? É claro. Se controla, cara. Se segura, cara. Prioridade. Porra. Ele tá falando aqui de gibi, o cara tá... Caralho, vou comprar. Caralho. É, meu Deus, é vício, hein? Vai tratar. Mas eu comprei e eu fui sorteado pela Amazon pra o envio ser feito pelos Correios e adivinhem, não chegou, né? Era pra ter chegado até o último dia 15 de março. Não chegou, entrei em contato lá com o pessoal da Amazon, eles me reenviaram por outra transportadora, oremos para que chegue sem maiores problemas. Já chegou nas bancas aqui em Maceió, mas como eu tinha comprado na Amazon, não peguei e não fiz como você e li por meios alternativos antes, né? E mesmo outra coisa, provavelmente se tivesse chegado aqui eu também não ia ter lido porque ia pra pilha, né? Então... Eu acho que tá umas duas semanas já na banca, se eu não me engano. Eu comprei agora, mas eu tinha visto semana passada. De ruim, só uma coisa ruim que eu posso falar, é que, como eu falei, custa R$40 encadernado com 6 histórias, e como o rum completo, então são 12, dá pra ter publicado tudo de uma vez em capa dura e ia ficar por quanto? Sei lá, 60, né? Mas aí isso aí é o capitalismo, né? Mas que é como saiu lá fora, né? Eles lançaram uma visão completa do Tom King, né? São 12 edições, é uma capa belíssima até, provavelmente a capa do segundo encadernado aqui. E o Tom King até falou no Twitter, alguém reclamou, cancelaram a minha pré-venda do Senhor Milagre TPB número 1. Ele disse, não, agora eu não sei se isso é só para as obras dele ou é uma coisa da DC. Ele disse, não, agora a gente não vai lançar mais esses TPBs de 1 a 6. A gente vai lançar o arco completo. Então, se tem 12 edições, vai sair as 12 edições. Aqui no Brasil, não sei se vai pegar. Tomara que pegue, porque eu prefiro, né? Ficar mais barato, você lê tudo uma vez. Não fica naquela ansiedade de se vai terminar ou não, né? Pode ser que demore um pouquinho mais para sair, mas pelo menos sai. Provavelmente vai sair assim aqui, né? É lançado aqui no Brasil conforme é lançado lá fora, né? Isso a gente já falou muito, né? Até no grupo da gente lá no WhatsApp, a gente discute muito sobre isso, porque não sai uma edição mais caprichada ou com extras diferentes aqui no Brasil. Tem aquela questão de lançar ou não, como sai lá fora, se vale a pena ou não. Então, continuando do jeito que é feito aqui, muito provavelmente vai lançar desse jeito aqui. Inclusive, Senhor Milagre, do mesmo Tom King, tava para vender o primeiro encadernado, que seriam as 6 primeiras edições, estava em pré-venda na Amazon. Eles cancelaram a compra de quem fez, porque a DC também só vai lançar quando a série estiver completa. Vai lançar um volume só com as 12 edições, né? Então eu acredito que seja uma tendência tanto da Marvel quanto da DC. Essa do Visão, eles chegaram a lançar, né, um encadernado nesse formato 1 a 6 e depois lançaram completo. Até não sei se lançaram um segundo do 7 ao 12, né? Mas eu tenho a impressão que essa do Senhor Milagre, ou duas coisas podem estar acontecendo. Ou eles querem privilegiar, e eles já falaram isso, né, que a ideia é privilegiar o leitor que compra mensal, porque é um negócio até meio irritante lá fora, né? Você tá comprando a mensal e já tem pré-venda o TPB mais barato das 6 edições, sabe? Então, eles querem privilegiar esse leitor. Se quiser ler a história, vai ter que ler na mensal ou vai ter que esperar bastante para sair completo. Ou foi o problema específico desse caso do Senhor Milagre, porque a série atrasou, né? Ela já tinha um hiato previsto depois do 6, agora que tá saindo o 7, né? O 6 saiu ano passado, eu acho. Agora que tá saindo o 7 e parece que agora virou bimestral, né? Então a série vai demorar bem mais pra acabar. Eu não sei se foi uma coisa específica do Senhor Milagre, esse formato de 12, acho, não li o Visão, mas pro Senhor Milagre eu acho que foi muito acertado, porque se eu comprasse um TPB do Senhor Milagre 1 a 6, eu ia sair muito decepcionado. Eu acredito que do 1 a 12 a série vai ficar completinha, fechadinha, redondinha. Mas olha, o ritmo tá bem devagar do Senhor Milagre, sabe? Cada edição mostra uma coisa, mostra muito bem, mostra muito legal, mas tá bem devagar. Acho que o Senhor Milagre é uma coisa que vai valer a pena ler assim, nesse formato completo de uma vez. Eu queria deixar o seu milagre pra gente falar de novo depois, porque eu também tenho umas críticas aí a fazer. Bom, mais dois pontos aqui que eu lembrei pra falar. É, como a série são 12 edições, né? Então ela saiu certinha durante todo o ano de 2016. O primeiro número é de janeiro e o último é de dezembro. Ou seja, ela tá saindo aqui quase um ano e meio depois que saiu a série original. Tudo bem, tá, nem questiono. O problema, talvez, é que se você for na banca e compre lá a revista que saiu agora dos campeões e não compre esse encadernado, você pode ficar voando, porque os campeões, um dos participantes lá do grupo é a filha do Visão, né? A Vivi, que o grupo é formado pela Miss Marvel, pelo Homem-Aranha, o Miles Morales, o Hulk e o Amadeus Cho, o Ciclopinho, que entra um pouquinho depois, e o Novinha. E uma delas é a Vivi. Então, se você não leu isso daqui, você não vai saber de onde porra saiu essa Vivi Visão. Provavelmente você não vai saber a metade dos outros, né? Porque tem o Ciclopinho mesmo, você não tem nem ideia da porra do Ciclopinho. Saiu quase junto da mensal, né? Então, poderia ter saído um pouquinho antes da Panini, com o Charada. É quase um ano e meio, porra. O segundo cadernado, então, se sair depois de julho, é uma demora infernal do negócio. E essa é o que eu ia falar. É que você falou bem aí, Vitor, que a gente até fez um podcast aí recente sobre capas. As capas dessa série é muito boa. Aqui é do Michael Del Mundo, as quatro primeiras, e as outras duas são do Marco D'Alfonso. E as capas são muito foda mesmo, assim. Ela exprime bem o lance da série, assim, e são painéis, assim, fantásticos. Mas, Rodão, me tira uma dúvida, que eu não tô lendo o Marvel, pelo menos não na época que sai. Essa história do Visão, dessa mulher sintética dele, dos filhos, isso começa nessa série do Visão ou é uma coisa que a Marvel já tava explorando antes? Pois é, eu sinceramente não sei, sabe? Não faço a menor ideia. Não sei de onde foi que ele partiu, o que aconteceu antes disso, ou como isso vai se encaixar depois na cronologia da Marvel, porque tem a participação do Homem de Ferro em uma cena, e ele tá sempre os Vingadores, né? Um dos séries. A série nem é tão focada no Visão, né? A série até se chama Visão, mas é muito focada nos filhos e sobretudo na esposa. É, nesse sentido de o Visão fora de casa. É uma série bem familiar, é quase um sitcom ali de família, só que sem a parte da comédia, porque quando ele sai pra trabalhar, ele veio morar aqui nessa. É na Virgínia, eu acho que ele mora. Esqueci qual a cidade que ele mora. Enfim, é perto da capital, né? Perto de Washington. Porque ele ficou sendo o Vingador responsável por seu contato com a Casa Branca. Né? Então ele tem essa parte desse trabalho dele mais formal, de engravatado na Casa Branca, falar com o presidente. E tem a parte dele de herói, né? Ele lá salvando o mundo. Então ele tá sempre fora. Mas tem muita ligação com os Vingadores, sobretudo o decorrer da história, né? De como a história vai se desenrolar, da ligação do Visão com os Vingadores. Então eu sinceramente não sei. Não sei de onde partiu isso, se é uma coisa do Tom King que começou. A ideia do Tom King já nasceu aqui, né? Dele fazer essa família. Então, como não saiu ainda a segunda parte, eu não sei como é que se desenrola isso. Se ele vai explicar isso, né? A razão principal. Ele só fala aqui como foi criado. É, eu tô olhando aqui. Tem sim, lá fora tem um segundo encadernado com outra capa, que não é essa que eu mencionei. Que aí chama Um Pouco Melhor Que Um Animal, né? Little Better Than a Beast. Esse primeiro é Um Pouco Pior Que Um Homem. E o outro é o volume 2, é o Um Pouco Melhor Que Um Animal, né? Qual é a capa que você tá falando? A capa do completo é aquela preta que tem tipo uma árvore genealógica, assim. Ah, que é a do 10. Que aquela é muito foda, legal. Né? Isso, é muito bonita. A capa do 2 é uma lata de lixo com umas peças do Visão aqui. Já do Visão. Que é o 9. É, e é bem... Eu me lembro um pouco quando essa série foi lançada, eu tô com a impressão que é uma ideia original do Tom King estabelecer isso, que o Visão cria uma família e eles vão morar no subúrbio e brincar com isso, parecido com o que ele fez com o Senhor Milagre, né? Brincar com a vida cotidiana, só que com um elemento assim mais surrealista, mais chocante, né? Mas olha, se foi uma ideia original do Tom King e a Marvel tá implementando isso pelo fato da Vivi, né, tá nos campeões, olha, o Tom King tá de parabéns, tá se revelando aí como uma das cabeças que estão oxigenando aí antes a Marvel e agora a DC, né, no Batman. Tô bem curioso aí pra ver o que que ele tá, que mais que esse cara vai fazer, né. Não, tirando essa questão da narrativa que eu falei, que de novo, é uma coisa minha, eu não gosto, não tô dizendo que ficou ruim, eu é que não gosto desse recurso narrativo somente, mas, sabe, a história não fica ruim por causa disso, não diminui a história por causa disso, é só questão de gosto meu, mas pra mim, vai embora. Além disso, tem um negócio legal, assim, assim, numa conversa com o diretor da escola, o Visão fala que ele já salvou o mundo 37 vezes. Aí, numa outra história, ele vai relembrar isso, né? Ele fala, porra, eu nunca contei quantas vezes eu salvei o mundo com os Vingadores. Isso é só uma estimativa minha, mas eu lembro exatamente qual foram essas 37. E aí o Tom King pontua as 37, né? Então ele fala de Operação Tempestade Galáctica, fala do Kang, fala do Ultron várias vezes, ele fala lá, Ultron, aí não sei o que, Ultron de novo, Ultron de novo. Então ele dá essa passeada na cronologia dos Vingadores, que é bem legal, e ele usa em uma única passagem uma dessas citações no meio da coisa, sabe? No meio da fala. Porque isso aí é o Visão recordando e um diálogo dele com o cara vai seguindo. Então ele usa, em algumas passagens, esse recordatório com o diálogo. Aí ficou muito foda. Aí ele fala, o Tron novamente, aí não sei o quê, a Força Fênix, a Saga de Korvac, a Guerra Kree-Skrull. E assim, e vai pontuando também com passagens de cada saga, né? Aí o Tron novamente. É muito legal, velho. Então, e o lance do Tron, ia dizer assim, o Visão criou alguém a partir dele próprio, e ele próprio é criado pelo Ultron com o cérebro do Hank Pym, uma coisa assim, né? O Tron é criado a partir do cérebro do Hank Pym, e o Tron cria o Visão a partir do Tron, e agora o Visão cria a esposa e os filhos. Vai dar merda isso, cara. Não tem como dar outro. Não, e o Visão é a mente do Magno, né? Essa ideia, né? Ele pega Cara, então é isso que eu falo. Além de ser todo esse conceito de ficção científica que eu falei e da violência, é uma série muito perturbadora, velho. Então você fica com aquela sensação de que, sabe, que é um negócio que você fica muito. Você se sente muito mal lendo isso, sabe? É uma história muito foda, mas que passa bem o que ele quer. Então, ele faz isso com você, porque a ideia dele é essa mesmo. Agora, me diz uma coisa, Dão. O Tom King, ele encerrou a série porque ele queria encerrar ou porque ele tava indo pra DC? Você sabe dizer? Cara, eu acho que foi isso que o Victor falou, né? De ser uma ideia original dele, ele fechou o arco nas 12 edições. Eu acho que já ia fechar mesmo. Agora, eu sinceramente não lembro da história do contrato de exclusividade dele da DC. Se foi no meio da série ou se foi depois. Porque se ela acabou em dezembro de 2016, quando é que foi o rebirth? Foi antes disso, não foi? Eu acho que foi no meio da série. Aí ele acabou o Visão e já tava na DC. E possivelmente o Senhor Milagre é inspirado pelo Visão, né? Esses contratos de exclusividade, quando o cara tá muito em evidência, assim, o cara meio que pode negociar, e geralmente além de valores, que a gente nunca sabe quantos são, né? Eles negociam algum personagem, assim. O editor senta com ele, tá, o que que tu quer escrever? E aí o Tom King tirou lá da cartola com a Marvel o Visão e deve ter tirado da cartola o Senhor Milagre, né? Que era um personagem que tava parado na DC. Claro que tem algumas coisas que não rolam, né? O Bendis falou, eu quero escrever o Superman, e vai escrever o Superman, mas é o Bendis, né? Então... Possivelmente eles botam ele no Batman, que é pra ele vender, né? Mas aí eles dão um título pra ele brincar, né? É, e também como o Tom King tenha feito o Grayson, né? Ele ir pro Batman era quase uma coisa natural, porque o Grayson dele é 10 mil vezes melhor do que o Batman do Snyder, né? Que tá sendo na mesma época, né? Então era quase... todo mundo queria ver ele fazendo o Batman. E o Grayson é anterior ao Visão, né? Ele não tinha exclusividade, né? O Grayson era uma história menor, né? Os caras que deram uma coisa qualquer pra ele fazer, e ele pegou e surpreendeu, né? Bem legal isso. Eu não acho ele um gênio ainda, tem muito que se provar, né? O Seu Milagre, ele começou muito foda, mas, bom, não, deixa pra gente falar do Seu Milagre, deixa pra lá. Suspense. É, pô, e ele, assim, não é nenhum gênio ainda, não, pô. Ele é um bom escritor, assim, dessa leva que a gente tem hoje de mediocridade, ele tá muito acima dos outros. É, assim, mas não é um gênio, né? Esse é o detalhe, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Pois é. E hoje nos quadrinhos é quase uma terra de cego, desculpa. É verdade. E aquela coisa, o Grayson é muito bom, mas você vai comprar um encadernado capa dura do Grayson, eu mesmo não compraria. Sinto muito, velho. O Grayson saía, eu acho que saía em Universo DC. Ele nem saía sequer em Batman Extra. Saía aqui no Brasil. É. E tipo, foda-se, tava lá, tudo bem. É, que é uma história que dá pra passar do lado, né? Ela conecta. Não... Ah, eu não li. Ah, tudo bem, velho. Beleza, segue em frente. Você não precisa ser crucificado como ler o Grayson. Alguém falou, né, que o sucessor do Grayson seria legal a DC usar o Tim Drake, né, pra fazer o que o Dick tava fazendo em Grayson, né, da Spiral. Pô, e eu concordo, cara, o Tim Drake tá lá, é um personagem que eu gosto, tá lá super subaproveitado, acho que foi o Luvig que falou isso, né, tava lá subaproveitado, ninguém sabe o que fazer com ele depois que o Damian estreou, né, então bota ele lá na Spiral mesmo e combina até mais com ele, né, um cara que sempre foi tecnológico, sempre foi meio hacker. Eu só gosto de comprar, não gosto de ler, não. Ler cansa. Eu só gosto de comprar e me matar trabalhando pra pagar o cartão depois. E ficar vendo, né? A melhor coisa, quando chega em comida, você fica olhando, folheando, e porra, bem que ele deveria ler isso, né? E eu acho que eu vou ler isso, né? Eu tô olhando pras lombadas, quanta lombada bonita aqui, rapaz, imagina como deve ser bom ler isso. É o meu caso, estou olhando para as minhas lombadas agora. Ó, oh, mas não é vermice só, cara. Esses dias chegou uma caixinha da Amazon com vários desses Disney que eu tinha comprado, que tava com 50% de desconto. E esses aí só dá pra comprar com 50% de desconto, porque, embora seja um material muito legal, é muito caro. E aí eu sentei no sofá e eu disse pra minha mulher, olha, tem dias que eu tenho vontade de parar de trabalhar e ficar em casa lendo gibi, sabe? Porque, merda, é frustrante comprar e não ter tempo pra ler, cara. Ontem mesmo, eu cheguei em casa, a gente passou o dia na rua ontem, cheguei em casa, era 9 horas, aí eu fui pro quarto, vou pegar um gibi pra ler, dormir. Dormi das 9 às 8 da manhã hoje, sabe? Porque o cara cansa. É difícil, o negócio de trabalhar e ler gibi não dá. Eu quero saber qual é o dia que não tem essa vontade, porque todo dia eu tenho vontade de ficar em casa lendo gibi, não trabalhar e encher o saco. E o pior é que no dia que você fica em casa, o dia todo você faz tudo, menos ler gibi. Não, porque querendo ou não, ler é uma coisa que o cara tem que estar com a cabeça descansada, né? Porque cansa, dá sono. Por mais interessante que seja, essa do Superman eu consegui ler na boa. Até eu li sexta ela, achei que eu ia ler, mas é uma coisa diferenciada, né? Nessas férias eu não li nada, praticamente. O Marcos também agora viajou, né? Em vez de ficar em casa lendo gibi pra ter assunto pra gravar, não. Foi lá pra Disney. De novo. Então, bom, com essa visão do futuro, vamos ficando por aqui. Uau! Belo trocadilho, hein? Parabéns. Valeu, Marquito. Valeu, Vitor. Valeu. Até daqui a pouco. Anybody seen the sky? Oh, what a world.